vetoração final ILS e sequenciamento, número 4 na aproximação. Foi na PRO 190, limitado pelo curso do localizador. Vector Golfia, com a dimensão 90, limitado pelo curso do localizador. Mike Eco Delta, inicio descida 500 pés para ingresso corredor Axé. Será descida 500 pés, Axé, Mike Eco Delta. Informa o ajuste do altímetro 0113, Mike Eco Delta. 0013, Delta. Controle Salvador, Gordo 74, decolado, cruzando 1500 pés. Gordo 74, contato radar, saída da El. A saída da El, Gordo. Golf, Mike Alpha, dá presente em rota. Capa, direto, rota, proximidade de cancelamento, ascensão para o 085. 085, se mantenha, quando pronto, se estimar de pouso, o Golf Mike Alpha. Salvador, approach, Avianca, Brasil, 6320, 110, request assistance. Bianca 6020, I'm arrival, descend level 040, Kennedy 1013, Spectre LS, runway 10, cloud is open, out of service. 8040, I'm on arrival, Spectre ILS 10, Bianca, dive drop out, 620. Dois, três, um, para a próxima agradecida. 2231, desça 2000 pés, ajustado 2013, autorizado sinal ILS, reporte localizador. E aí, 2023, eu posso dar localizador 2231. Golf, Vitor Golf Eco, para o localizador, curva esquerda, vai na proa 170, reporte estabilizado, desça 2000 pés, ajuste 013. Ok, descendo para 2000 pés, portarei estabilizado, 13, Vitor Golf. GV86, agora 60 milhas nordeste de Salvador. Chame, correção, serviço radar encerrado, chame Aracaju 203. Chama Aracaju 203. Mike Eco Delta, 500 pés, perdoa a Xé. Mike Eco Delta, reporte visual com campo. Visual com campo agora, Xé. Sente, chame Torre 186, Mike Eco Delta. Delta. Delta, reporte vertical de Itapuã, Mike Eco Delta. Bom pará, Itapuã, Delta. Estou tentando contato com a torre, a transmissão muito baixa, não estou conseguindo entendê-lo. 13, o 2231, chame torre, 11860. 1860, obrigadão, valeu. Chame pronto para o táxi, Juliette Bravo Lima. Zero, via my arrival, descend 2,000 feet, connect 1013, report establishing localizer. 1013, via man, clear ILS 10, we call on the localizer, Alianca 210. 2231, continua aproximação no zero, vento no 30 graus, meia dúzia nós, ajuste 1013, cabeceira deslocada no 1200 metros, reporte visual com a cabeceira deslocada. E visual com a cabeceira deslocada, 1012, continua a aproximação, tem nível de pouso, né? Confirmando o ajuste 1013, 1-0, 1-3, 1200 metros, cabeceira deslocada, autorizado pouso, pistão no zero, passaredo 2231. 2231, ciente com 1013, passou descendo no momento, visual com a cabeceira deslocada, tem nível de pouso. 2-2-3, ou não? Chame táxi, Juliette Bravo Lima. Tango, tá acionado para táxi. Táxi A, Tango Livre, inicia táxi, informe para ingresso, pistão 7. Tomara para ingresso, já, Tango. O Mike Eco Delta, no vento, do Tapó. Condições de aproximar para a cabeceira 35, Mike Eco Delta. Positivo. 130 graus, meia dúzia nós, aproxima a cabeceira 35, informe para prosseguir o táxi, Mike Eco Delta. Delta. Chame torre 1 no 860. 1-1-8-6-0, 1-1-8-9-0, 1-1-8-6-0, até agora. Ok, obrigado. Do 065, cliente, taxa até o través, portão 612. Taxa até o través, portão 612, Zul 4065. Na 3835, mantém a posição da Juliette, aguarda instruções. Essa é a Juliette, aguardando 3835. 4065, táxi via parte 3, reporte para cruzamento da Alfa. Gente, táxi via parte 3, vai reportar para o cruzamento da Alfa, Azul 4065. Na 3155, cruze Alfa, Delta, torre de 862. Alfa, Delta, torre com 862, obrigado, bora. Boa. Confirmar que Alfa já tem estimado de pouso? Sim. Estimado de pouso. O Alfa é 1935. Obrigado. 702 vai dar passagem ao Sam, cruzando a Alfa, após em frente, reporte antes da Juliette. Vai dando passagem ao Marília, vai reportar antes da Juliette, começa a 02. O Neves, o que é? 065. É 5. Está livre? Obrigado. Torre Salvador. Boa tarde, TAN 3155 na Delta Matema. Após o tráfego da Passaredo, próximo ao toque, livre alinhar e manter cabeceira deslocada. A linha mantém cabeceira deslocada após 3155. Juliette 6721, posição 3, autorização para Fortaleza 310. 6721, informação WISC, pronto a cópia. É, sente da WISC, é autorizado Fortaleza 310, pela UPZ 19. Decolagem 10, curva esquerda. Saída Momo, transição Frote, controle 1935, torre 186, transponder 5054. Aguardo para cotejar o 6721. 3835, ingresso portão 9. Portão 9, 3835. Secundário 12545. 2545, obrigado, boa tarde. 8612. Ibing, cruzamento, direcionada Delta, 18-612, azul. 6721, proteja. O 6721 autorizado, 3310, pela PS do Lourdes, no norte, decolada 10, com o Momo, transição 119-35-5054, no norte. Correto, torre 18-612, reporte pronto, 6721. 18-612, reportará, muito obrigado, 6721. É gol. Boa tarde, voo no 807, dentro da WISC. Saliva até a próxima decolagem, Mike Echo Delta. 0-0. Na mão para 040, 1-8-0-7. Calabi? 6-7-0-2, prossiga. Meu querido, só para confirmar por gentileza, o nosso portão é o 10, não é isso? Afirma, 1-0. Na Mari, Justa, Luzero, 1-3, identifique. Mari, Coro, 0-3, 3-1-7-2, identifique. Isso é o 050. 050. Agindo o Seneca, autorizado a alinhar e manter o 4065. Então, 3-1-5-5, decolado aos 4-8, controle 1-9-9, decimal 3-5, Mongol. 1-9-3-5, grato. Boa. Controle Salvador, boa tarde, TAN 3155. Boa tarde, TAN 3155, contato do radar, saída da EL. Saída da EL, TAN 3155. contato, chame Centro Recife, frequência 128.8, alterna 133.25. 688-3325, bordo. Da Taxi Juliette. 2231 no remota 14. Gente, ele de táxi até a remota 14, 223. Establish the localizer, Avianca 6320. Avianca 6320, clear ILS, contact tower 11830. Correct. 8330, Avianca 6320. Action, contact tower 11860. 1860, Avianca 6320. Ah, tango livre alinhado e manter, pistão no 7. Tá, tá bom, tá bom, tá bom. Gente, Juliette Bravo Lima, mantém um ponto de espera, aguarde para ingresso. Vitor Golf Eco, solo aos 50, informe liberando a pista. Vitor Golf Eco liberando. Gente, 1219 para prosseguir o táxi, Vitor Golf Eco. Solo passando Vitor Golf Eco para o espaço 3, frente ali a infraero corrido. Quero usar para 3, Golf Eco. É. El Salvador Tower Avianca 6320 with you final runway 10. Avianca 6320 continue approach, standby runway vacated, wind 120 degrees at 06 knots, QNH 1013. Copy that, standby for runway vacated. And expect clearance to land, Avianca 6320 confirmed, 1200 meters to close. The threshold 10 is displaced 1200 meters. El Salvador, muito boa tarde, Papa Tango Whisky, Bravo Zulu, no ideal de descida. Reach 0, clear to land runway 10, wind 120 degrees, 08 knots. Clear to land 10, Avianca 6320. 24065, decolar 252, controle 119, decimal 35, bom voo. Geral 35, boa. Alfa Bravo para papá, pronto, a cópia. Fazendo detonação, sequenciamento final ILS. Paciente, está voando em condições visuais, senhor. Para o seu sequenciamento, se for melhor para o senhor, solicita o pouso na 17 mesmo, tem condição. Paciente. Controle Salvador, boa tarde, azul 4065, cruza 2000. Azul 4065, boa tarde, contato radar, saída gole. Na saída gole. Então do voo 1807, efetou o GPS aqui. 807 autorizado, condições de voo servidor 366. Prodo servidor 366, desça 2500 pés, ajuste 1013, reporte final RNAVE com 807. Pequena Prodo 3, servidor 366, passando para 2500, 1000 e... confirma ajuste? Padrão 10 no 3.2. 1013 cruzará iniciando, descendo para 2500, 1807. Bravo Papá, boa tarde, livre acionamento, chame pronto para o táxi. Juliette, Bravo Lima, observe tráfego em decolagem da pista no 7, após o tráfego passar à sua frente, livre ingresso, informe a linha de pronto sobre a cabeceira no 7. Inca 6320 on the ground at 504, contact 121 decimal 9 and 11 to the right. Ok, to the right 121 decimal 9, Salvador, 720, está na posição 3, pronto, feedback, essa manhã. Fime, para o solo. O 6721 na posição 3, está pronto para feedback, essa manhã. Autorizado no 3, reporte táxi. Reportará, 76721. Good afternoon, ground, Avianca, 620, leaving the access. 320, taxiway Alpha and Juliet, gate 06. Alpha and Juliet, gate 06, Avianca, 620. Pro Salvador, boa tarde, voo no 755, formação Whisky, desviando à esquerda de formação, na proa de Pompe, descendo para 1-1-0. Boa tarde, voo 755, livre desvio, após desvio, as proas de Pelo. Se manter o nível 040. Gente, ponte pelo 040, gol no 755. Controle, Papatango, WhatsApp, tá? Sim, meu passaredo. Ao 200 do Zeta. Gente, agora com relação 200. Obrigado. Terra Tango, suba e mantenha o nível 070 na saída Conde, aguarde o contato do radar. Acionado 063. 0193. Enter. Siga. Parei 2231 no cópia. Copia. 2231 autorizado, barreiras, nível 200. Pela UICE 42, é coluna 0 com a esquerda, saída Momo Vatato. 1935 controle, 186 torres, transponder 5446. Autorizado 200, barreiras, a UICE 42 da cola da 10 com a esquerda, Momo Vatato. 1935 controle, 186 torres. E o transponder 5446. 2231 correto, repasse pronto. Contará, valeu. Para o Luiz, que para o Zulu. Perdão. Mono 807, passando 366 no curso. 807, complete final RNAT. Chame torre 11860. 10860, graças. Poderia mandar para o ônibus para pegar os passageiros? Eu vou tentar contato aqui com o fiscal da empresa. Que grato. Assisto. 807, boa tarde. Continua a aproximação, reporte Serra Vita 372, vento 120 graus, 08 nós, ajuste 1013. Cabeceira deslocada no meio 200 metros. É, Chico Zara, no 372, no 807. 172, desça 2000 pés, o ajuste 1013, reporte LS. Ok, 2000 pés com 0093, departará LS, tá 3173. Juliette Bravo Lima decolar 258, controle 1935, bom voo. Obrigado, já. Controle, boa tarde, é o Papa Papa Juliette Bravo Lima. Juliette Bravo Lima, prossiga. Estado livre, inicial táxi, informe para ingresso, pistão no 7, Alfa Bravo Papá. Controle, boa tarde, é o Papa Papa Juliette Bravo Lima. Juliette Bravo Lima, controle, prossiga. O Juliette Bravo Lima decolou na saída Momo. Bravo Lima, acione normal 5422, saída Momo, suba 160. 5422, acionado normal. Azul 4065, chame Recife, frequência 128.8, alterna 133.25. Chamará centro Recife 288, alternando 3325, azul 4065. Bravo Lima, Juliette Bravo Lima, contato radar, vertical de Salvador. Suba inicialmente o nível 040. Inicialmente o 40, Bravo Lima, não perfil da MOME. Firmo. Só um tráfego agora na final da pista 10, a 3 milhas de Salvador, passando 1500 em descida para pouso 1737. Bravo Lima. Alô, Fiat 721, está pronto para o táxi, 128, autonomia 2 horas e 45, alterna Natal. Boa tarde, 721. Guardando a 721. A pista 10 opera com os primeiros 90 metros indisponíveis. Apenas primeiros 90 metros indisponíveis. Livre pouso, 120 graus, 629, 1807. Ok, liberado então, prosseguindo o pouso, igual 1807. B13. B13 está autorizado. Pista 10 deslocada, objeto 6721. Whisky Bravo Zulu, descida até o 030. Autorizado até o 030, Whisky Bravo Zulu, na Trânsito Salvador. Nossa intenção, pouso na 17, ok? Frente, Whisky Bravo Zulu. Whisky Bravo Zulu vai prosseguir no ILS e circular para 17. Ah, negativo, senhor. Estamos visual mesmo. Conforme seja melhor para agilizar o seu tráfego, a gente tem condição de fazer o circuito visual mesmo para 17. Estamos em condições visuais com referência com o terreno. Ok, certo. Eu vou para o de Paripa, então ingresso em Interlagos, após rotatória e circuito de tráfego. Dessa 1500 pés, modificado agora os 01, Whisky Bravo Zulu. Perfeitamente, Whisky Bravo Zulu pro de Paripe, ingressa por Interlagos até rotatória. Whisky Bravo Zulu, descendo para 1500. Juliette Bravo Lima, atingiu 40 mantenha, chama o tráfego 2 horas, 10 milhas, um Boeing 737, passando 7000 para 5000, rumo sudoeste. Bravo Lima 7, vai aguardar aqui, senhor, a liberação para curvar direita, vai na prova de remanso. Gol 755, informo tráfego, 2 horas, 9 milhas, tipo é um Bravo Eco 9 Lima, mantendo 4000 rumo ao noroeste. 4000 rumo ao noroeste, ainda sem o tráfego, não se quer sair no visual, gol 175. Presidente, manter o 40, girar a direita e voar na prua de remanso. Mantendo 40, tem autorização para ascensão. A radial ideal de saída? É a radial 331. Está livre em rota, mantendo 40. Bravo Lima. Direita em rota, mantendo 40, aguardando só. Controle igual no 755, confirme. Tráfego na posição de 10 horas, 5 milhas, 2 mil pés abaixo, 1.700 pés abaixo. Firma, o tráfego informado, mantendo 40, rumo noroeste. Eu entendi o senhor falar, posição de 2 horas, confirme. É o único tráfego é esse. Ah, sim, muito obrigado. Patrulha do Diamante Alfa. Bravo Papá, decolar 203, controle 199, decimal 35, bom voo. Papá. Boa tarde. Então com os visuais para o tráfego de Salvador. Gente, desça 1500 pés, ajuste 013, reporte na rotatória em Diamante Alfa. Aqui, ó. Controle, cruzou com o tráfego aqui, o Juliette Bravo Lima está autorizado a acender zero, ao 160. Suba 160, Juliette Bravo Lima. Pode ser 160, Bravo Lima. Ajuste 1013, reporte localizador. 32, complete, LS Englide, torre 18-6. 18-6. Bom, 755, desça 2000 pés, ajuste 1013, reporte localizador. 2000 no 013, reportará localizador Gol no 755, Goiânia, avistou o traço, passou a nossa retaguarda. Azul 40, mestre em controle. Pela informação ATIS X-Ray, o tá só 90 primeiro metro da pista fechado ou são 1200? Confirmar direitinho. Apenas 90 metros fechados. É. Eu vi um comandante fazendo, eu falei, ah, eu. A linha. Webner 721, contato radar, será Momo. Momo, ok. Autoriza por onde? Por onde está presente, senhor? Agora temos tráfegos no setor. Gravou. Por Salvador, Gol no 075, formação isso. 075, boa tarde, via Mãe, desceu 060. Semana Mari? Mari, 060. E 060 na Mari, Gol 075, está reduzido para 350, conforme o instrutor do centro. Entende. O Gol 925 fala que a intenção é RW, feito no 0. 925, pronto, Serra Vitor 367. Serra Vitor 367, 925. Diz que Bravo Zulu, desça 1500 pés, ajustado 1013. Descendo para 1500, ajuste 1013, Zulu. Controle Salvador, boa tarde, o Tem 3567, passou 1960 para 1170. Olha como está que foi. 3567, chegada Bonf, vai na Proa de Bonf, desceu 070. Proa de Bonf, 070, tem 3567, como aqui vai depois o RNAV? Gente, inicialmente mantém a chegada Bonf, prepara o RNAV. 3567. Alô, passarei 2014, acionamento do Chibé. Passarei autorizado, reportagem. Obrigado. Foi 18-6, igual no 755. Matou Gol no 755, estabilizado localizador, pista 1-0, visual com a pista. 755, continua aproximação, aguarde informação, pista livre. Vento 120 graus, 08 mais, ajuste 1013. Cabeceira deslocada 90, 90 metros. Gente, somente 90 metros, confirme. Positivo, somente 90, 90 metros. Muito obrigado, hein? Aguardando pista livre, Gol no 755. Mesmo Gol no 807, né? Afirma, 02. Esse aqui não vi não, nenhuma movimentação, mas já tá sendo pegado. Nada. Falou, tá 323, sente pela 7-3. 08, 121, 19. 219, deixa. Sente Campinas, qual nível? 360, possível. 36, gosto de avaliação, cópia. Aceita o 3438, já tem um tráfego dessa companhia que vai em 36. Pode ser 34. Gente, então 3135, agora é 34, número 2 para cópia. Tá, fica. Paulo tá 3172, e Bruno, se escuta? Boa tarde. 3172, boa. Táxia Alfa Índia, portão 3. Ok, Alfa Índia, portão 3, 3173. Solo Passarelo 2230, acionado POP de 24 e 10 de autonomia alternativa, Lapa, pronto para o táxi. 10737, rumo ao noroeste. Gente do tráfego, Gol na 982. Prosseguir táxi, Juliette, até a ponta de espera, pode ser deslocada de 90 metros, 3 horas. 2231, não vai